Mateus capítulo 24, vamos começar a leitura do primeiro versículo. Acompanhe na sua Bíblia. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Para você ter um pouquinho de noção do que isso significava, imagina você passeando em Brasília, diante do Palácio da Alvorada, diante do Congresso Nacional, e alguém vira para você e diz assim: semana que vem eles vão derrubar isso tudo. Tolice. Vai derrubar de jeito nenhum. Não tem chance. Se você quiser dificultar mais ainda as coisas, você está lá no Rio de Janeiro, ao pé do Corcovado, e tem um bondinho, ou então ao pé daquela montanha onde tem lá a estátua do Cristo, e alguém diz assim: amanhã eles vão passar, daqui a 3 dias ou daqui a 1 mês, eles vão passar aqui um trator e vão derrubar tudo, inclusive a montanha. Tolice. Ninguém vai fazer isso. Tão absurdo quanto esses dois exemplos era, naqueles dias, alguém dizer que o templo seria derrubado. Nós não temos essa condição de avaliar a importância daquela construção para eles naqueles dias, porque para nós é só uma construção. Para eles, era o templo sagrado, impossível. Deus não permitiria nunca. Isso é o que há de mais importante construído em toda a terra, o templo de Deus. Ninguém vai derrubar. E Jesus veio e falou assim: vocês estão me pedindo para prestar atenção no templo? Eu estou dizendo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Aqueles discípulos certamente devem ter olhado uns para os outros e falou assim: eu acho que o homem pirou, eu acho que ele não entendeu, eu não entendi o que ele falou, não sei, não é possível. E lhe pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para te ajudar no entendimento, Cristo não é o nome de Jesus, Cristo é um título. Nós nos acostumamos com a expressão Jesus Cristo, mas Jesus é o nome e Cristo é um título, que na tradução em português significa Messias, ungido, o enviado de Deus. Então, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o enviado de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que depois dele apareceriam muitos que também se diriam, ou diriam de si: eu sou ungido, eu sou enviado, eu sou de Deus, eu sou profeta, eu tenho uma missão. Por isso Jesus disse: aparecerão muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é apenas alguém que se diz ser Jesus, mas qualquer um que se diz ser o Cristo, o ungido. E realmente isso vem acontecendo em todas as eras, nos nossos dias, de uma forma cada vez mais sutil, mas nós vamos vendo muita gente e muitas coisas que se nomeiam, que se auto-intitulam de Deus, e não são. E Jesus está dizendo: cuidem para não serem enganados. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Qualquer um desses versículos que a gente entrar aqui para avaliar, analisar, nós vamos descobrir a ação deles nos dias de hoje. É muito fácil você descobrir que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão se odiando, traindo-se umas às outras, falsos profetas, tribulação, guerras, nações contra nações. Isso é evidente demais para nós hoje. Mas essa expressão do versículo 12, ela é mais impactante, embora seja mais sutil. O amor de quase todos esfriará. Estamos vendo que realmente as ações de amor, elas vão sumindo da praça. As pessoas estão interessadas em coisas, não em pessoas. O amor realmente vai esfriando e ele não pode ser visto apenas como o sentimento de amar, mas sim as atitudes, por exemplo, para com Deus. Se eu amo a Deus para valer, minhas atitudes para com Deus serão prioridade máxima da minha vida. Se elas não são, se a palavra, se o culto, se a adoração, se o altar, se a intimidade com Jesus Cristo não for o meu cotidiano, então eu estou dizendo, com outras palavras, que ele não é tão amado quanto eu, às vezes, afirmo ser. O amor de quase todos está mesmo esfriando. E para você ter um referencial simples, palpável, se eu que lidero a igreja não vigiar todos os dias, o meu amor vai se esfriando. Isso é fato. Eu e você estamos debaixo desta realidade dos tempos finais. Não adianta eu achar, não, eu não, graças a Deus, afinal de contas eu sou pastor, né? Então pastor é mais coisa nenhuma. Eu e você estamos todos os dias debaixo de uma opressão, de uma pressão, de uma estratégia, de uma estrutura tão violenta, maligna, que vai minando nossas forças, minando o amor, minando a visão, minando a fé. E eu e você precisamos vigiar. Mas o Senhor diz assim, isso tudo é só o princípio das dores. As coisas vão piorar. O versículo 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga, perseverar. Aquele que perseverar. É necessário eu e você perseverarmos. As coisas que acontecem à nossa volta demandam perseverança. Versículo 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no santo lugar, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Agora, mais do que nunca, você vai começar a ouvir com intensidade notícias sobre a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, a Esplanada do Templo em Jerusalém. Você vai começar a ouvir mais notícias ainda sobre a reconstrução do templo ou a construção do terceiro templo. Você vai começar a ouvir uma tentativa política, social, de que aquele pedaço de Jerusalém seja um local universal de culto para todas as religiões, mas você verá também uma reação violenta do islamismo, os muçulmanos querendo proteger aquele lugar de toda forma, não querem de forma alguma que seja culto a outro Deus, senão ao Deus deles, que é chamado de Alá, e Alá é a palavra árabe para Deus, mas é um outro Deus. O Deus de Maomé é um outro Deus distinto do Deus Criador dos céus e da terra. E eles não querem de forma nenhuma abrir mão daquele lugar, porque aquele lugar é sagrado para eles, desde o dia em que Abraão imolou seu filho Isaque, e eles também têm Abraão como pai. Mas diz a palavra do Senhor, diz as escrituras sagradas, que aquele lugar será um templo, que naquele lugar haverá um templo de culto a Deus e um altar será restaurado naquele lugar, e o cordeiro vai ser imolado e cultuado naquele lugar, mas o anticristo vai se assentar naquele trono de culto. Quando você vê nessa semana os 20 mais importantes líderes das nações do mundo reunidos, eles estão tratando dos assuntos que a mídia divulga, mas da agenda oculta do anticristo também. Não tenha dúvida. Pode não ser todos, mas alguns deles têm consciência, convicção do que está acontecendo em termos do mundo, da unificação debaixo de um só governo, o governo do anticristo, que vai chegar em Jerusalém e deseja e vai receber culto. Por engano, ele será cultuado. São fatos que você não vai ouvir com essa clareza lá no Jornal Nacional, com certeza. Mas que a palavra do Senhor nos afirma e o Senhor nos orienta e nos mostra com clareza que nós precisamos prestar atenção nisso. Que eu e você precisamos ter os olhos fitos no que a palavra diz acerca desses últimos dias, porque nós estamos vivendo dias que antecedem tanto o governo do anticristo como a segunda vinda de Jesus. O estabelecimento do seu trono em Jerusalém, o arrebatamento da igreja, e eu quero fazer o que eu sempre faço: não aceite cair em nenhuma cilada de discussão teológica. Fuja de qualquer discussão teológica, se é antes do milênio, se é depois do milênio, se é antes da tribulação, se é no meio da tribulação. Isso não interessa, isso não tem luz de Deus para ninguém afirmar categoricamente nada. Pelo contrário, é uma estratégia do diabo para eu e você não prestarmos atenção no que precisa prestar atenção, que é: Jesus está chegando. Jesus está voltando. Eu preciso ver a minha vida hoje, eu preciso olhar para o dia a dia com essa expectativa maravilhosa da vinda de Jesus. Ele está voltando. O versículo 15 diz: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no santo lugar, naquele templo em Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua casa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Obrigado, Senhor. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. E eu poderia acrescentar aqui: conduzindo grandes igrejas, grandes movimentos e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Essa expressão é muito importante. Jesus está dizendo assim: preste atenção, que eu estou antecipando para vocês. Preste atenção, que eu estou deixando um texto que vai milagrosamente permanecer por todos os séculos e vai chegar a você. E nesse texto que eu disse, vai estar escrito: cuide, porque eu estou avisando. Eu estou prevenindo vocês, eu estou dando a vocês condições de prestar atenção nisso e serem sábios e saírem à frente E o versículo 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Uma outra expressão também muito comum para nós, usada na palavra, como um piscar de olhos. De repente, Jesus virá. Não é uma mensagem tão comum nos nossos dias. Não é um assunto tão em evidência para cada um de nós. A expectativa de melhorar o governo do Brasil, ela é muito maior do que a expectativa de que todas as coisas estão cooperando para a volta de Jesus. Inclusive, Lula, Dilma, Temer, Trump e qualquer outro. E aguarde para a gente ver o que é que vai acontecer com esse presidente da França, que também se chama Emmanuel. E para você ter uma ideia, tem aí na internet um vídeo sobre a inauguração de um túnel na Europa. E esse túnel teve uma inauguração, é o maior túnel que existe. E esse túnel teve uma inauguração que ninguém acreditou na face da terra, está lá para qualquer um assistir, que é uma aberração a cerimônia e não faz sentido algum, esteticamente é uma coisa horrível, tola, vulgar. Qualquer coreógrafo, qualquer governo, qualquer pessoa faria algo maior, melhor, mais bonito para uma inauguração de um túnel. E impressionante que nessa inauguração estavam vários líderes da Europa. E toda a encenação, literalmente, são os personagens do Apocalipse, os personagens da profecia bíblica, os personagens do acontecimento de tribulação, de governo do anticristo. Por que fizeram isso? E, inclusive, o vídeo que mostra aquele trem que atravessa o mais extenso túnel na rocha, ele se levantando e proclamando vencer a rocha, e vencer e sair do outro lado, e subjugar a rocha, e como sendo o maior poder do feito humano, ou dos feitos humanos. Todas as coisas da vinda de Jesus, todas as coisas do anticristo, todas as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. E nós não podemos, de forma alguma, viver encantados com essa vida, ocupados só conosco, ocupados só com coisas materiais. Nós precisamos mergulhar na palavra, mergulhar em Deus, ter relacionamento pessoal com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias, você precisa conversar com Deus todos os dias. Isso se dá através do Espírito Santo que mora em você, e se você não tem o Espírito Santo morando dentro de você, ativo em você, é possível que você, ainda que seja muito religioso, não seja salvo. E se você não for salvo, mesmo sendo pastor de igreja, ou coroinha da igreja, ou padre, ou papa, não importa, se você não for salvo, você terá perdição eterna quando deixar essa terra. Eu e você precisamos de um relacionamento pessoal, profundo, diário, verdadeiro com o Espírito Santo. Ele ser o melhor amigo todos os dias, você conversar com Ele todos os dias, você ouvir a sua voz, você ter certeza de que Ele está falando com você, de que Ele está governando sua vida, dirigindo sua vida, porque num piscar de olhos, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem e não haverá tempo para mais nada. E se você não acredita em nada disso, e tudo isso é baboseira para você, você tem convicção de que a qualquer segundo dessa vida, pode te faltar a vida, pode te faltar o fôlego, pode te faltar o ar. E se você acha que não, Deus me livre, bata três vezes na madeira, não vai acontecer nada, uma hora você também vai morrer. Não tem chance. Eu e você vamos sair dessa terra e vamos prestar contas a Deus da nossa vida, e eu e você precisamos ter um relacionamento, um pacto pessoal com Jesus Cristo. Isso é possível por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E de uma forma perfeitamente coerente com o reino de Deus, depois desse tempo aqui, de Jesus dizendo isso, 70 anos depois, houve uma destruição em Jerusalém, Roma entrou, cercou e destruiu Jerusalém de uma forma que nunca houve na história da humanidade nada igual, de pessoas comendo a carne de homens, dos seus filhos, dos mortos à volta, de tanta fome, de tanta destruição que Roma causou em Jerusalém. E isso você não vai ler só na Bíblia, você vai ler em todos os as histórias, em todos os relatos, em todas as provas da história da humanidade. Para esses que ouviram Jesus falando, tudo isso que está escrito aqui aconteceu literalmente como ato profético, como anunciação das verdades de Deus, assim como todas as outras que haviam acontecido com Israel desde sempre. Deus não apenas proclamou o que ia acontecer, Deus encenou com Israel tudo que há de acontecer. Até os trens de Auschwitz, até os trens alemães, até os trens austríacos, até os trens do nazismo, levando pessoas equivocadas, achando que estavam indo embora para a salvação, caindo em fornos de fogo ardente. Era também uma proclamação do que vai acontecer com essa humanidade em trens, achando que estão indo para o paraíso, mas não sabem que estão sem salvação, indo para o inferno. Você vê isso todos os dias nas baladas, nos eventos, nos shows, na televisão. As pessoas estão achando que a vida está maravilhosa e não percebem que estão sem salvação, destruindo suas famílias, destruindo seus casamentos, destruindo seus fundamentos morais, espirituais. E eu e você somos chamados pelo Senhor à atenção, para prestar muita atenção naquilo que estava escrito e que Ele está mostrando nos dias de hoje. Aprendei, pois, a parábola. Da mesma forma, quando vires estas coisas acontecendo, saibam que o fim está próximo. Versículo 34 diz, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. É o mesmo que Jesus está dizendo assim, olha, ninguém vai poder dizer a data. Não corram atrás de falsos profetas. Ninguém vai poder dizer a data. Mas, preste atenção, se você quiser, você vai poder saber. Será como nos dias de Noé. Então eu e você podemos fazer uma pergunta ao Senhor. Senhor, como eram os dias de Noé? Versículo 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, você nunca viu tanta evidência de comer. Não te falta Masterchef, não te falta programa de como comer, não te falta sinal de que o negócio é restaurante, é comer, é sair. E eu não estou dizendo que você não pode assistir Masterchef, eu não estou dizendo que nenhum desses programas, nada disso, eu só estou dizendo que o Senhor mostrou muito tempo antes que nós estaríamos, como nos diz Noé, muito ocupados em comer, muito ocupados em beber, muito ocupados em casar e dar em casamento. O que o Senhor está dizendo assim, a vida comum do dia a dia, as ansiedades do coração e da alma humana são o governo dos homens. Assim como nos dias de Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O versículo 42 diz, portanto, vigiai, diga vigiai. Portanto, vigiai, nós temos um vigia ali. Se você pegar o vigia sentado ali, papeando com alguém, você pode falar assim, vigia, vai para o seu lugar de vigilância. O vigia não pode sair do seu lugar de vigilância. Eu e você precisamos estar num lugar de vigilância. É tão sério que Jesus disse, vocês terão que vigiar. Se não vigiarem, vocês vão se distrair e vocês não vão perceber. Considerai, se um pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então eu estou dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembrando a você, a mim, a cada um de nós, aos que assistem na internet, aos que vão ouvir depois no celular, no aplicativo, aos que assistirão um vídeo, talvez daqui a um ano, daqui a 10 anos, não importa, é importante que você preste atenção, Jesus pode vir a qualquer momento e arrebatar seus filhos, a igreja, e isso é um fato, e toda a natureza, e toda a sociedade, e toda a humanidade, e todos os governos, e tudo coopera para isso. E eu e você, como sábios, podemos não acreditar cegamente, mas pelo menos esforçar, saber, vigiar, estudar, conhecer e, acima de tudo, ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo de Deus, não tem como duvidar de ti, me ensina, me mostra, me alerta, me desperta, porque eu quero viver por toda a eternidade contigo. Versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor tarda a voltar, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Jesus está falando de qualquer pessoa que ama a Deus. Não importa qual a sua religião. Esquece religião, porque foram os homens que fizeram esses limites. Qualquer religião, você ama a Deus, você teme a Deus, você busca a Deus, você anda sério com Deus. Jesus está dizendo assim, tem algumas dessas virgens que representam o meu povo, o meu reino, que até tem a lâmpada, mas não tem azeite. E azeite é o símbolo do Espírito Santo. Quem sou eu? Se eu sou do reino, eu sou uma dessas noivas. Se eu sou uma dessas noivas, eu sou prudente ou nécio? O que é ser prudente? Está escrito aqui. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. E tardando o noivo, diga tardando o noivo. Irmão, Jesus está tardando. Se você contemplar o paraíso, se você, não precisa nem ser o paraíso eterno, pode ser um paraíso terrestre. Se você estiver esperando as férias e você vai para um resort de primeiro mundo, lá na Polinésia, lá no Caribe, e você vai passar 30 dias com tudo grátis, com tudo, se você está ansioso e por mais que tenha uma data marcada, você está sempre achando que está demorando. Qualquer um que ama Jesus e sabe o que nos espera pela eternidade, sabe que está demorando. Não é porque Jesus está atrasado, ele tem o seu tempo, mas é porque nós temos essa expectativa de estar com Deus por toda a eternidade. Ainda que seja, por enquanto, nessa terra, nós queremos estar com Deus. Então, que venha, Senhor, que o Senhor venha imediatamente. O noivo tardando, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse é o estado da igreja hoje. E de novo, eu não quero falar da igreja evangélica, eu quero falar do conjunto de todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Não importa onde estão. O que aconteceu conosco é que ao tardar a vinda de Jesus, nós somos inventando as coisas, nós somos criando as coisas, nós somos nos envolvendo em tantas coisas, nós somos adormecendo para as coisas espirituais, nós somos perdendo o vigor, nós fomos sonolentos lendo Bíblia, participando de culto, e assim como que num peso, num automático, nós estamos levando, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, quem sabe o grito é hoje, essa palavra de Deus a mim e a você. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E o versículo 13 diz, vigiai, diga vigiai. Nessa manhã, o Senhor Espírito Santo está dizendo a mim e a você, precisamos vigiar. E eu posso dizer, da minha forma de dizer, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã e durante a semana, tudo vai conspirar para que eu e você não vigiemos. Da mesma forma que só eu e você podemos tomar uma atitude, uma decisão, eu vou limitar as coisas da minha vida àquilo que importa o reino de Deus, e eu quero vigiar, e eu quero grandes mudanças, e eu não tenho dúvida que elas passam pela cruz, por renúncia, e eu quero isso. O que é que está acontecendo hoje entre nós e que é dos dias de Noé? Homossexualismo, não tenha dúvida. Nós não estamos falando do direito de uma pessoa de fazer as suas escolhas. Nós estamos falando de homossexualismo, da prática do homossexualismo. Também não estamos falando do direito de uma pessoa de amar quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Não estamos falando disso. Isso é garantido pela lei. Nós não estamos falando que nós temos qualquer direito de julgar, de acusar, de recriminar ou de resistir a qualquer pessoa que tenha tomado essas decisões. Verdadeiramente, cada um tem livre arbítrio e pode tomar a decisão que quiser. Quando nós estamos falando de homossexualismo, nós estamos falando de uma perversão tão violenta que nem animais praticam. Você nunca verá um animal fazendo sexo com outro animal da sua mesma espécie, do seu mesmo gênero. Mas o homem, por causa de ações demoníacas, ele entra em promiscuidade, e não apenas um ato sexual, mas as consequências emocionais, físicas, biológicas, espirituais do homossexualismo. A bestialidade que é o ato do homossexualismo. Nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de sentimentos, nós não estamos falando nem de direitos humanos, nós estamos falando de uma prática que os homens insistem em serem cegos para elas e que não mostram a perversidade que acontece no emocional, no físico, no biológico, na química e, sobretudo, no mundo espiritual dessas pessoas. E estamos vivendo dias como dias de Noé. E a tendência é isso ser cada dia mais grave, porque vai se estabelecendo em todas as áreas da vida humana. Mas não apenas o homossexualismo. Como diz Paulo a Timóteo também, a traição, a falta de comprometimento, o não assumir contratos, a mentira, as coisas vãs nos relacionamentos dos homens hoje, nas empresas, nos negócios, você nunca sabe, a maioria está mentindo, as pessoas estão enganando e elas vão te cobrar mais caro e elas vão mentir que o seu o produto precisa ser consertado, e elas vão dizer que custa isso, mas poderia ser outra coisa. Assim é a sociedade hoje, nós estamos vivendo dias como os dias de Noé. Como se não bastasse, nós podemos ver os governos, nós podemos ver a natureza, nós podemos ver as trombetas do Apocalipse se cumprindo todos os dias diante de nós. Há poucos dias, em Portugal, um incêndio acabou, arrasou com uma parte considerável de uma região de Portugal. Isso acontece todos os dias lá no norte do Brasil, isso acontece todos os dias na Austrália, na Califórnia, em qualquer lugar da terra, do planeta, nós estamos vendo queimadas e queimadas e queimadas, o fundo dos oceanos, nós estamos vendo uma destruição da natureza que a Bíblia diz, são sinais, preste atenção neles, eles antecedem a vinda de Cristo. Se quisermos olhar para coisas mais práticas, nós estamos vendo os nossos filhos envolvidos em todo tipo de jogos, nós estamos vendo o encantamento de nós mesmos com séries. É série para cá, é série para lá, é série para cá, é série para lá. Estou assistindo. E a gente assiste. Não, eu sei que aquilo é só uma série. Mas nós estamos assistindo pessoas fazerem coisas malignas, satânicas, umas contra as outras. Nós estamos assistindo as pessoas aceitando promiscuidade sexual, traição, adultério. Nós estamos assistindo as pessoas cometendo todo tipo de maldade, de coisas torpes, uns contra os outros, contra o governo, contra a economia. E a gente acha que é só uma série. E a gente acha aquilo emocionante. E não poucos estão assistindo mesmo. Demônios, zumbis, entidades das trevas, coisas malignas, muitas vezes chamados de vilões, algumas vezes chamados de heróis, mas que são realmente personificação de demônios fazendo tudo aquilo que a Bíblia condena, e nós como servos de Deus, como filhos de Deus, não estamos vigiando e nós estamos achando que isso é normal. Estamos absorvendo a música mundana, estamos absorvendo os shows mundanos, estamos absorvendo as paradas mundanas, estamos absorvendo a boate, nós estamos absorvendo o show, estamos absorvendo os barzinhos, os lounges, nós estamos absorvendo um estilo de vida mundano, satânico, maligno, que está levando as pessoas para o inferno, e a gente apenas diz, numa disfunção narcotizante, a gente diz assim, mas eu sou crente. Eu e você somos chamados pelo Senhor nessa manhã a uma atitude, como ele nos ministrou semana passada. Eu quero tomar uma atitude, Senhor. Eu não quero ser um crente fanático. Eu não quero ser um religioso louco, desvairado e cheio de coisa. Eu quero ser uma pessoa comum, normal. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser uma pessoa agradável. Eu quero ser uma pessoa inteligente. Eu quero ser uma pessoa próspera. Eu quero ser uma pessoa frutífera. Eu quero ter relacionamentos maravilhosos com as pessoas à minha volta. Eu quero ser um bom profissional. Eu quero ser um bom empresário. Eu quero prosperar nessa terra. Eu quero ser sal e luz. E eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, e eu quero viver uma vida pronto para a volta de Cristo. Eu quero ser como uma dessas virgens que tem azeite na lâmpada e tem azeite de reserva para que quando o noivo chegar elas estejam prontas, ou eu esteja pronto para receber o Cordeiro. Como andam seus filhos? Você que é filho, como você anda? É normal para você todo tipo de vídeo, todo tipo de foto, todo tipo de seguir, todo tipo de pessoa no Instagram, no Facebook? Isso é normal para você? Eu quero te orientar nessa manhã: delete. Tome uma atitude, assim, não vejo mais isso, não sigo mais isso. É normal para você ser atraído e gostar da série? Ah, eu estou gostando da série, doido para assistir de novo essa série. E aquilo tem alguma coisa que é do inferno das trevas, do império das trevas, aquilo que vai contra a santidade de Deus, aquilo que macula sua mente, aquilo que semeia, põe uma isca de Satanás na imaginação, na fantasia, na forma de reagir, na forma... Se é assim, nessa manhã você ouve uma palavra: tira fora, limpa, santifica a sua vida, busca o Senhor, abre espaço para o Espírito Santo falar com você, abre espaço para o Espírito Santo te mostrar coisas grandiosas do seu reino, abre espaço para o Espírito Santo te levar a contemplar coisas maravilhosas da eternidade com Deus, abre espaço para Deus nessa manhã trabalhar com você e dizer, e te fazer alguém pronto, atento, vigilante à volta de Cristo. Eu quero repetir: nós não estamos aqui anunciando que a gente precisa ser um bando de crente, fanático, esquisito, que tem umas crenças esquisitas. Eu estou desafiando você a ser sábio, inteligente e buscar da fonte das fontes, do Senhor Espírito Santo, de Deus, com sabedoria, com graça, com diligência. Senhor, eu quero conhecer a Tua verdade, a Tua palavra, eu quero meditar nas Tuas Escrituras todos os dias, eu quero ouvir a Tua voz e eu quero ser consciente de que estamos vivendo esses dias, e eu quero saber me portar nesses dias. Eu quero saber conduzir meu casamento, eu quero saber conduzir meus filhos, eu quero saber conduzir minha vida, meu futuro, minha empresa, minha profissão, meu dia, minha agenda, meus dons, meus recursos. Eu quero saber conduzir tudo isso na Tua presença. Eu convido você a fechar os seus olhos. Dedique um tempo falando com o Senhor. Espírito Santo, eu decidi ser uma pessoa de atitudes, não de desculpas. E eu quero, em Teu nome, ouvir a Tua voz. Eu quero, em Teu nome, estar sensível ao Teu Espírito Santo nesse tempo. Se você quer dar uma resposta, se você tem uma resposta a dar ao Senhor nesta manhã, fique de pé. Um tempo só, um tempo a mais com Jesus todos os dias. Só dê esse passo. Um tempo a mais com Jesus em algum momento inusitado do seu dia. Dê esse passo. Diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu não quero perder aquela palavra de domingo. Eu quero amar a Tua vinda. Eu quero identificar tempo que eu vivo, os sinais dos dias de Noé. Eu quero ser sábio para conduzir os meus filhos. Eu quero ser forte para dizer não, para renunciar à festa, o show, o celular, o atrativo, o programa, o filme, seja o que for, para que eu tenha mais tempo com algo que é santo, que é puro, porque eu quero estar atento. Eu quero estar pronto, preparado. Eu quero te agradar, eu quero te honrar, eu quero me deleitar contigo, não por medo, não por uma fidelidade cega, uma obediência religiosa, mas por amar ao Senhor acima de todas as coisas. Se você tem algo que pratica, que vive e que entende que é normal, mas hoje o Espírito Santo está te incomodando, diz assim, isso precisa ser deletado, isso precisa ser limpo. Mude a forma de pensar, as práticas, os desejos, a ocupação do tempo, no que investe o seu dinheiro, onde vai, o que assiste, o que faz, com quem anda. Se você tem algo que precisa deixar no altar hoje, eu convido você, enquanto cantamos, que você saia do seu lugar e venha para o altar. Esse lugar é estabelecido como altar ao Senhor. E dizer, Senhor, eu quero deletar da minha vida. Minha carne vai para a cruz. E eu quero mudar minha agenda diária, minhas expectativas, meus interesses. Eu quero olhar para as coisas desse mundo, desse século, que são normais para a maioria das pessoas, e vê-las como algo dos dias de Noé que eu não quero na minha vida. Eu não quero.